Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Baixo o feitiço, é side. Um bando de escroto, é sim. Há seis meses sem lançar, já não dá mais pra aguentar. Black Onyx, pode foda-se. O poder da amizade, uma vez mais tem que brilhar. As sextas-feiras de outrora tão felizes, e a pré-escola e pro trabalho sempre a escutar. Gosto de jogos e de diversão, mas esse ano só restou a depressão. Não sai mais. Gosto de jogos e de diversão. Tem que sair, tem que lançar, essa vagabundagem acabar. Falem de reino, faz nas coxas. Eu gosto de jogos e de diversão. Após uma longa peregrinação do mundo dos mortos, quem deletou o feed se fudeu. Quem acreditou no Onix não foi traído, pois está de volta. Eu quero mijar! Eu tô com esse episódio, não sei o que era, não sei o que era. Tererê! Tererê! Só as cachorras. Cachorra? Cachorra? Que cachorro o quê? Eu não sou cachorra, não. Sou preparada, vai. E nessa semana estamos reunidos aqui para fazer a continuação da nossa tempestade cerebral. Nosso segundo episódio em que nós vamos fazer um brainstorm e descobrir qual é o melhor jogo com recursos infinitos. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilatos. Tenho Ilatos. Tem o Killer Asus. Tem o Killer Asus. Tem o Daigo. Vamos dançar todo nu, todo nu. Todo com dedo no cu, menos eu. Não. E o Rico Raico. Que arraiado. Iaco. Caraca. Demorou, hein? Demorou. Demorou para abalar. Aí, antes de começar o episódio, só pra falar, cara, eu tô numa onda de ouvir funk melody agora. Foda-se. Nessa semana nós vamos utilizar as físicas e dos cientistas unindo seus poderes mágicos, cósmicos e fenomenais num Super Sentai contra o grande inimigo do mal e da ciência. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Graças ao glorioso Léo Sanches, nosso orgulho, nosso prodígio, esta leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. É meu filho. O filho que não tivemos nunca. nem vamos ter. Tenho aqui uma seleção de e-mails, pessoal que mandou e-mails pra eu, gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, ao longo desses 6, 7, 18 meses passados em que não gravamos porra nenhuma. Obrigado a todos vocês. A maioria dos e-mails não tinha realmente o que falar, porque, enfim, não tinha podcast. E tem dois aqui que a gente pegou, que tem um pouco mais, não diria de conteúdo, mas de, enfim, linhas de e-mail, só pra não serem mensagens. Mais de alma. Não serem mensagens, tipo, pô, volta com o podcast, pô. Mas obrigado a todos. Eu voltei. Ravemirmo, Niterói, Rio de Janeiro. Amigo do Goku. Fala, pessoal, aqui é o Ravemirmo de novo, só que dessa vez mandando e-mail com boas notícias. Agora eu tenho meu novo lar, ele estava sem casa, cara. Ele agora tem um lar de novo. O Mirmus Palace no fucking Mayer, o nobre bairro carioca. Depois do ocorrido no último e-mail que eu mandei, agora minha situação mudou e estou felizão e gostaria que soubessem disso, já que leram o último e-mail meu. Enfim, quando volta o podcast agora? Já passou o carnaval, já teve os bagulhos da Petrobras, tia Marisa Samar quase ganhou 1 milhão e até a novela do Comendador acabou e nada de Eu Gosto de Jogos. Bem, se houver um dia um cast de novo, façam de jogos inacabados e terrivelmente bugados dessa geração. Sem falar de DLCs que estão mais absurdas e mais caras. Bom, valeu, GG, pessoal, qualquer ouvinte ou membro que passe no Mayer e quiser conhecer o Mirmus Palace ou um copo d'água, é só chamar lá. valeu. GG, geral junto. PS, Goku está aprontando. Tá aprontando. Olha as esplanagens. Pra que que faz isso? Pom, pom. É isso aí. É, ó, fique bem, fique bem. Viva o Meyer. O cara tava sem casa? Porra. Tava sem casa, cara. Agora está lá no Meyer. Puta que pariu. Bom, tudo bem. Minha vez, então? Sua vez! Ei, sua vez! Sua vez! Sua vez! Legal. Fala, rapaziada do BFS. Sou o Leonardo Vader, ou Vader, não sei qual Vader. É. Nosso nome se chama Vado. É. Sou o Leonardo Vader, Vader Lopes, de São Paulo. Escuto vocês desde o episódio do Mega Man X. O Mega Homem X. Mega Man X. Qual o número deste episódio? 44. Eita, nós. E curto muito o style de vocês. Não, o nosso style é freestyle. É freestyle. Lhe escrevo-lhes, porque hoje escutei novamente o episódio das revistas de game. Como nunca tive a pachorra de escrever pra vocês, decidi fazer isso, mesmo que seja um post-mortem. Não, nem tanto, né? Olha só. Olha o destino de pregar numa peça aí. Destino. Olha o futuro brilhando. Destino de BFS. É, tenho 34 anos, um ano a mais que eu só, e finalmente entendi porque gosto pra caralho de vocês. Vocês são mais novos do que eu, um ano só, digo de novo, mas tratam no passado como se tivesse a mesma idade que eu. Se em 98 você já estava na sexta série, eu já tinha 18. Eu tinha 17, mas também já tava trabalhando. Eu tenho 29, vai fazer 35 provavelmente ele. É, deve ser. E estava trabalhando desde os 16, eu comecei com 15. Mas a tratativa do passado... Tratativa. Bem analogia, mas vai, né? E o carinho envolvido é praticamente o mesmo. Sei que estão fodidos com o dia a dia da vida, mas assim conseguirem voltar a se comunicar com todos de uma forma mais estruturada, podcast ou sei lá qual outra mídia... Não, é isso mesmo, não inventa não. É. O façam. O time core de vocês, incluindo o Dai e as meninas, Devs e Devs, saudade, muita saudade. São todos muito divertidos de escutar e são bem sapientes. Ei, mas termos. E, sapiência. Gostamos muito de termos. Sei que existem outros podcasts brazucas de games, mas os caras que falam parecem uns retardados mentais, os quais eu não sairia pra tomar uma breja ou fumar um charuto. Porra, fumar um charuto, acho fumar que um charuto, aqui. Caralho, meu irmão. O cara é muito cubano, cara. Esse é. Muito fidel. Na feia. Fumar um charuto acho que ninguém, nem eu na época que eu fumava não era isso que eu fumava, então... True pra caralho esse cara. Porra, esse maluco é true, meu irmão. E nesse caso, eu acabo ficando com podcasts gringos, são bem mais toscos em termos de qualidade de apresentação, mas são muito bons em termos de conteúdo. Não sei, não ouço nenhum. É isso aí, quando vierem pra São Paulo, mais especificamente na Avenida Paulista... Ih, Paulista. Rapaz, Paulista? Paulista. Dê um toque, conheça um lugar da hora pra gente ir trocar ideia de games e se divertir. Black Onyx Forever! Black Onyx. Que lugar que deve ser esse, que a gente nunca foi? Não tenho a mínima ideia. Espero que não seja caro. É, espero que não seja caro, né? Nem que seja, sei lá, um puteiro ou coisa do tipo. Nem, sei lá. Na Paulista, puteiro tem que ser bem escondido pra caralho. É, não, qualquer esquininha daquelas ali já dá, porra. Ah, não é bem assim não, cara. Qualquer esquininha ali desceu, porra, desceu a rua, né? Aquela 120 por hora, já pronto. É. Não, mas é foda porque ali é bem visado, né? Não sei que esteja dando um dinheiro ali pros homens. Ah, aí eu... Então é isso, só lembrando esse episódio. Cara, se nada deu errado, a gente tá gravando na quinta-feira, Corpo de Cristo. Daqui a algumas horas, né? No dia 5 já saiu o episódio. Então, é aniversário da Debs, parabéns a ela. E quantos anos ela faz, eu não sei. E foi também na semana. Acho que 26, mas eu não devia ter dito isso. É, bom, não importa. E há uma semana ou duas, dia 25 de maio, foi aniversário do Senhor da Eternidade. Que, enfim, deve ter a mesma idade dela. Eu também não sei das. Não, ele tem a minha idade, no caso, eu acho. É, ele tem a minha... Não, ele é um ano mais novo que eu, então ele fez 27, 28. Foda-se, tá velho pra caralho, bando de idoso. E peguem lá o jogo do Senhor da Eternidade, do Comandante Cobra, nas lojas de telefone, no iOS, do Android e Windows Phone, eu não sei se tem, tomara que não. Que é o Cthulhu vs Santa Claus, Guerra no Natal. E também tem o Flappy Cthulhu, que são dois jogos fantásticos, que estão custando barato, não lembro quanto é que é, tá em dólar, mas tá tipo 3 reais, vai lá, compra. Isso. Dá dinheiro pro... também. Dá dinheiro pros nossos camaradas aí, deixem eles ricos, porque eles são o futuro do Baixo Frente Soco, em termos financeiros. Beleza? E agora fiquem aí com o nosso fantástico episódio sobre o Esquadrão das Ciências, Physikandia, também conhecido no Ocidente como Power Rangers, Força Científica. Porra, gostei. Acho que seria a primeira vez que eu gostaria de 100%. E o mentor seria o Tommy nesse episódio, nessa versão, obviamente, né? Logicamente. Óbvio. O Tommy é paleontólogo. É, Tommy paleontólogo, o Ross. Caralho! Por quê? Por quê? Eu vou te perguntar. É isso aí, até semana que vem mesmo. Agora deu ignição, já era. Obrigado. Esperem um tema legal. Esperem um tema legal. É. Obrigado a quem acreditou, quem não acreditou e deletou o feed. Vai tomar no cu, porra! Ah, tomar no centro desse olho da berola da redonda do cu, filha da puta. Porra, aqui tem que acreditar. Liberem a palavra agora, testemunhas do Black Onyx. É nóis. Aquele que não acreditar será queimado no mais potente fogo do Onyx Negro. O fogo do mármore. Porra. É isso aí, até mais. Até mais aí. Diversão na vez. Anos, nós gravamos o nosso primeiro famigerado episódio de Tempestade Cerebral. Nele nós fizemos o nosso grande jogo Garis vs Zumbis com o Akawan. Era Akawan, não? Akawan. É. Ah, tá, me lembrando bem, cara. Você leu o post, né, cara? Eu li o post? Li o post. O grande jogo sandbox dos Garis vs Zumbis misturado com Musou, Ninja, que tinha... Caralho, como é que era a preguiça bolada, moleque. Caralho. Preguiça, amigo. Melhor mentor. Impossível fazer um jogo tão fora quanto aquele. Mas estamos aqui no desafio de lançar o segundo melhor jogo da história com recursos infinitos. Beleza? Hashtag melhor jogo. Hashtag melhor jogo. Hashtag recursos infinitos. Riaco! Então me responda. Aproveite este espaço para desabafar. Me conte, o que você acha que hoje, na nossa vida, os recursos nos limitam? Quando eu falo em recursos, eu não tô falando só de dinheiro. Eu tô falando de você poder jogar com uma puta de uma realidade aumentada e entrar na televisão e fuzilar todo mundo, fazer sexo dentro de um MMORPG, gozar em gravidade geral, etc, etc, etc. Eu acho que eu ia ter medo dessa segunda parte que você falou aí. Eu acho justo. É justo, mas enfim. Imagina a raid da putaria, moleque. Que ia ser. Cara, uma coisa que eu penso passa muito na minha cabeça quando eu tô pensando em jogo é tipo, fazer um jogo participar da sua vida de uma maneira que não fosse intrusiva, tá ligado? Tipo, se você precisar pegar o celular de 10 em 10 minutos pra ver se invadiram o teu clã lá no Clash of Clans. Você quer jogar um jogo como as pessoas jogavam nos anos 90? É quase isso, só que 24 horas por dia. Por exemplo, eu tive um projeto final de faculdade que era mais ou menos nessa linha, mas ele ainda é muito pouco ambicioso, porque ele baseava assim, por exemplo, se eu tivesse um GPS uber preciso em todos os celulares do mundo, tipo tecnologia militar, assim, o cara sabe o apartamento do prédio que você tá, na hora que você tá. Tinha um sistema lá que todo mundo que tava jogando ia sendo sorteado e você tinha um número X de pessoas perto de você, que tava sendo caçado por você, e um número de pessoas que tava te caçando, e seu objetivo era ficar longe das pessoas que estão te caçando e caçar as pessoas que você tem que pegar. Então era um grande pique-pega e você fazendo essa dinâmica de pontos. E aí você podia usar itens, tipo, item que te deixasse invisível no radar durante um tempo. Qual é o tema? Olha só, eu vou escolher o tema. Vocês não podem negar o meu tema. Tá. Ok. Mas ó, já foi uma premissa aqui que, se puder, a gente tem que estar jogando 24 horas, tá? Tá bom, a gente tem que jogar 24 horas. É um jogo de realidade alternativa, né? Caralho, um jogo de 24 horas, de 24 horas, durante 24 horas. Porra, obrigado. Eu já sei que jogo é esse. E aí eu acabei de perder. Todo dia é o jogo. É o jogo. Que merda. Todos vocês perderam. É, daqui a meia hora a gente pode jogar de novo. Caralho, eu não perdi, tem tipo 5 anos esse jogo. Eu também, vou te falar que é... Vou te fazer perder todo dia agora. É. Olha só, o nosso tema vai ser o seguinte. O nosso tema vai ser Super Sentai. Super Sentai. Mas, olha só. Pro governo, a gente tá descobrindo agora que Lei Rouanet tá financiando o jogo, então você tem que dar alguma desculpa pra essa porra ter algum aprendizado tangencial. Que Lei Rouanet, cara? É recurso infinito, porra! O dinheiro é meu, caralho! Mas a Lei Rouanet veio trazer o recurso infinito! Não. Você precisa das empresas pra lançar... Ah, se fosse verdade. Moleque, imagina uns super-heróis de figuras clássicas, sei lá, da física. Moleque... Tesla, o deus do trovão. Você chamou o Tesla na brincadeira, você quer uma parada mais ciência, certo? Você quer que as criancinhas aprendam ciências. Eu gostei. Vai ter o Tesla, que vai ser o cara elétrico. Vai ter o Newton, que vai ser o cara da força. Gravidade, né? Caraca, o Newton vai ser o cara da força. Não, aí, gravidade, força e peso, acho justo. É. Aí, eu ia falar no Darwin, só que aí eu pensei imediatamente que o Lamarck tem uma teoria evolutiva muito mais interessante. O Lamarck é muito mais maneiro. Se adapta, exatamente. Isso. Não, o Lamarck seria melhor como mentor, não. A ciência vem através da evolução e coisa assim. Isso. Não, mas, aí, mas a teoria do Lamarck, ele pode se transformar e evoluir enquanto ele tá vivo, pô. O Lamarck é um homem absorvente. Sim. É um homem absorvente. Ah, meu Deus. Pronto, dois, perdemos dois. Genial, moleque. Jogo das três aqui agora. Pior que o Baer fez uma piada e o Nish Nibig entendeu outra. Uhum. O Baer falou do homem absorvente na Marvel e o Nish Nibig entendeu o homem OB, sacou? Entendeu? Mundo que eu. É o Lamarck vermelhinho. Tá vendo? E aí, como agora o Baer entendeu o que o PH entendeu da piada dele, ele entendeu a piada dele. E agora ele escangalhou. Já era, acabou. Aí, ó. Tá hiperventilando, olha só. Respira, cara, não vai para o mundo. É. A gente devia ter apostado em quantos minutos o Baer ia escangalhar. Puta que pariu. Faltou o nome absorvente, pelo amor de Deus. Tá, pelo amor de Deus, Lamarck. Pronto. Lamarck, tudo bem, Lamarck. Então, Lamarck vai ser o quê? O mentor? Você olha só, mesmo? Não, a regra é clara. Tem que ter 5 principais, um boladão convidado especial que aparece pra chutar o traseiro de todo mundo e o mestre. Tá bom, olha só. Então, o sexto cara vai ser o Neil deGrasse Tyson. Caralho, cara. É a nova geração, então. E até tipo o quê? Sei lá, Stephen Hawking? Stephen Hawking, gostei, mas Stephen Hawking tem que ser do time original. Ele podia ser até o Zordon, cara. Caralho! Stephen Hawking mentor, pronto. Por favor, ele já foi um guerreiro, mas agora ele não dá mais conta. A voz ele tomou uma fechada no joelho. Stephen Hawking falando aí. O Tesla, ele é o... elétrico. Não, mas tem que ter cada um uma cor, né? Ele é o preto. Então, não, ele teria que ser o azul. O azul. O azul, né? O secundário. Assim. Você sabe que pelas cotas tem que ter um negão. Quem é o famoso da sexta? O Neil deGrasse Tyson. Ele não vai ser o sexto, então. Ele vai ser um dos originais. Não, mas olha só. A física é uma ciência antiga, que é uma ciência que imbui todos esses preconceitos. Exatamente. O Neil deGrasse, ele chega como o sexto cara, que é pra... Ó, vai tomar no cu todo mundo agora. Eu tô aqui. E como era uma ciência antiga, não tinha um física negro. Física é foda. Pô, cara, mas você sabe que... Você... Não, nem mulher. Não vai ter negro nem mulher. Mas... Exato. Não tem negro nem mulher. Não, pô. Dá pra... os anos 90... Exato. Como eles eram mais preconceituosos. Não, pode botar a Marie Curie. Ah, Marie Curie. Boa. Radiação. Caraca, ela é Ranger amarela com o poder da radiação. Tá vendo? Não, e ela ainda vai ser a pessoa que vai morrer no meio da série, sacou? Isso, porra, maneiro, cara. Tá ficando bom, hein? Se ela vai morrer no meio da série, tem que ter o marido dela, o Pierre. Tem que ter aquele tech, tá ligado? Tipo, o maluco da tecnologia no bagulho. Ué, é o tech. É o tech? O Lamarck é o vermelho, por motivos óbvios. Estragaram já. O Newton é o preto. As pessoas perguntam preto. Por que, que não, mulher não ouve o programa, entendeu? Pode ser os maiores desses caras aqui. Isso porque, cara, o Lamarck, cara, não tem nada a ver. Ele é o cara que tá solto. Ele é tipo se fosse, sei lá, Power Rangers Time Force. E o vermelho chega assim, ah, estou aqui, com quem? Com um monte de gente que não tem nada comigo. É o Lamarck nesse meio, cara. O cara não é físico, não é porra nenhuma. O cara é biólogo. Falou que é humanas da ciência, essa porra. Não, mas todo mundo sabe que cientista pode ser porra toda. Pode ser qualquer coisa. É, isso que eu ia falar, pô. A gente tá falando de ciências. Até professor de informática é cientista. Então vai se fuder. O Newton é o preto, mas aí o é, porque aí o Neil deGrasse Tyson, ele vai ser outra cor, que vai subverter esse conceito. Se ele é o sexto, ele é o Ranger branco, né? Ele é o branco, boa! Gostei. Putz, o Newton não, é o branco, então? Não, se bem que ele é o verde. Newton é o preto. O sexto Ranger é o verde, não é o branco. O branco é o sétimo, apesar dele ser a mesma pessoa. Não, fazer de evolução. Não. Vocês estão muito anos 80 já, você tá moderno agora, você tem a lilás. Já, se quiser. Tá. Tem roxo. Né? Peraí, cara. Esses Rangers aí, eles têm que ser inclusivos, cara. Tem que ser pessoal que tem deficiências visuais. Não, cara, isso não é glee da ciência, não. Vai se fuder essa porra. Isso é visual? Mas quem é que tem? Quer mudar o tempo? Daltonismo, cara. Você vai botar verde, vermelho, azul, tudo junto? Amigo, você tá falando um Power Ranger pra daltônicos? É. Não, não funciona, não tem graça. Tudo monocromático, porra. Você tá louco, tem porra? Ranger branco, Ranger preto, Ranger cinza. Só. Ranger cinza claro. Ranger cinza! Agora foi! Cara, pensa no teu cachorro assistindo Power Rangers, cara. Não tem a menor graça. Cachorro não vê preto e branco, não. Pô, lembrando que tem vários tipos de daltonismo, né? Cachorro vê tipo azul. Caralho, moleque, Ranger cinza e cachorro vendo Power Rangers pra vir! Olha o naipe da criatura. Tá, olha só, até agora a gente tem o Tesla, que é o azul. A gente tem a Marie, que é a amarela. O Newton, que é o verde. O Stephen Hawking, que é o mentor. E tem o Lamarck, que tá aqui sendo votado pra ser vermelho ou não. Não, olha só, o Lamarck... O que é o Lamarck? É o uso e desuso. Então tem que ser um cara que treina pra caralho. Então aí é uma decisão de ou é o protagonista, que é aquele maluco, sei lá, eu vou treinar pra sempre até ser o fadão. Okay. Né? Isso aí. Mas o que o Lamarck tem de líder? Porque o vermelho não é sempre o líder? Nem sempre. Nem sempre. Não, o vermelho, na verdade, ele fica lá só pra, meramente ilustrativo de líder, até aparecer o verde ou o branco e falar, cala a boca, vermelho, eu sou muito mais picudo. Pois é, a real é o seguinte, tipo, o Seiya é o líder. O Seiya não é o líder. O Seiya é o líder? Mas o líder... O líder... Não, quem manda ali são o Shiryu, o Shiryu, Yoga e o Ikki que se juntam no fim da noite e discutem o que eles vão fazer. É isso. Eu sei. Reunião diária. A gente tá faltando o preto. Não, o preto não era o Nelson. Newton? Não. Falta rosa também. O Newton vai ser o preto? Olha só. Vai ser a Ada Lovelace. Sabe qual é? Ada. Caralho, pode crer. Caralho. A filha do Lord Byron, que foi a primeira programadora? Aham. Porra, é cientista. Ah, então ele solucionou o problema da tech, né? Mas olha só. Lovelace não é uma daquelas primeiras? Ah, mas ela veio... Não, essa é linda. E esse era nome falso ainda por cima. É, fica aí, Byron. Peraí. Por que a pornografia não é uma ciência? Cara, se é uma ciência, não era... Não tinha aquela que era astrofísica? Tem várias. Tinha uma que tinha doutorado. Ah, uma. Deve ter uma. Esse é o... Tem aquela russa que foi a primeira mulher no espaço lá. Quem que vai ser o robozinho amigo ou o bichinho amigo que fica falando lá e é pra atrair as crianças? Cara, a gente vai ser a Ada Lovelace mesmo? A Rosa? Curtei da Lovelace. Eu acho da hora. Que a Marie Curie vai morrer no meio. Isso, a Marie Curie vai morrer no meio. É verdade. Ah, todo mundo sabe que a Power Ranger amarela, ela é uma mulher, mas quando vira ali, aparecem umas coisas onde não devia, só umas coisas onde tinha antes. É, por isso que o Pierre Curie vai ser um bom Ranger amarelo. O marido dela vai ficar no lugar dela. Não, o marido dela morre junto com ela? Não. Morre, não? Não? Morreu, não? Não lembro. Acho que ele dura mais um chiquinho. Dura mais um chiquinho? Não tem problema, é o nosso jogo aqui, que manda a gente, foda-se. É, no fim da série ele morre também, porque aí a gente termina de homenagear a Jetman. Isso. Boa. Mas o Newton vai ser preto mesmo, então? O Newton preto. O cara então, rudo. Como a gente tem liberdade de expressão, o Newton vai ser negro. Gostei. Tá bom. Newton negro. Quem é o sexto cara? Vai ser o deGrasse Tyson mesmo. Deixa eu só colocar na minha anotação aqui. Newton preto negro. Continua. Preto, e ele vai ser o branco depois? Ele vai entrar por último? E ele tem o mentor dele é o Carl Sagan. Peraí, eu tinha anotado aqui que o Newton era o verde. O Newton é o verde? Foda-se as cores, cara. Quem se importa com essa porra? É, todo mundo é daltônico. Programa de podcast, tá todo mundo ouvindo só. Power Ranger cinza, valeu. É, porra, é o fúcsia agora. Anota aí, cinza. Esse é cinza, e esse? Também. E aquele outro? Também. Cinza escuro. Não vai ter verde. Sendo. Não vai ter verde, vai ter o branco. Quem é o branco? Branco é o nosso Neil deGrasse Tyson. É. Neil deGrasse. O Carl Sagan vai ser tipo o mentor dele, vai trazer ele pro time e falar, cuida do meu menino aí. Isso. Tá, mas isso o Carl Sagan foi o grande Ranger do passado. Sim. Isso daí, tudo que a gente falou até agora, é a narrativa embutida. A gente tá falando do passado, dos personagens que compõem, da história. Mas tá faltando o quê? Qual a motivação do jogador? Qual é o estilo de jogo? Só um parênteses muito foda. A gente transformou o Newton num negão, mas colocou o Neil deGrasse Tyson no lugar de verde, mas beleza. Você não, ficou bolado, cara. Você achou que não tava inclusivo o suficiente aí, pô. Tem algum problema com ter dois negros? Nenhum problema. Um vai ter que morrer. Que babaca. A regra de Hollywood, cara. Ah, mas que babaquice. Que babaca. A gente não tá em Hollywood, cara. A gente tem recursos infinitos. É verdade. Caralho, Brasil, cara. O negão irá morrer nesse filme, cara. Tá, a gente tem que ter a motivação. O que que tá o drive do jogador aí? Caralho, o drive do jogador. A primeira coisa do jogo é... A gente não definiu ainda qual é o... gênero. O gênero do jogo. Mas a gente sabe que no começo do jogo você vai poder escolher um deles pra jogar. E é co-op. Isso não tem nem discussão aqui. Ah, é co-op. Cara, tem que ter missões. Tem que ter missões específicas de cada um. Peraí, e que você vai jogar 24 horas por dia. Caralho, você vai jogar 24 horas por dia. Tecnicamente, você vai jogar 24 horas por dia. É muito difícil você jogar com um personagem que você escolhe. Você teria que criar outro personagem. É verdade. É verdade. Porra, é, então tá, fica pra próxima. Olha o seu, a sua mão e pede um desses caras pra ser seu patrono, sacou? É, isso que eu ia falar. A gente seleciona esses caras aí como os líderes da live. Você escolhe qual é a escolinha de que Power Ranger que você vai entrar. Gostei. Você é um Power Ranger novato que tá sendo treinado por um dos antigos, que são esses fodões. E aí? A gente tem dois caminhos muito importantes que a gente tem que seguir. Ou a gente abandona o negócio de 24 horas e deixa pra próxima oportunidade. De repente, pra aproveitar a ideia de 24 horas com 24 horas em 24 horas, ou a gente usa ela agora. É uma melhor próxima. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. O difícil é encaixar a ideia. Encaixa a ideia aí. Encaixa gostoso. Daniel, que game designer, vai. Eu tô mais afim nesse jogo de jogar escolhendo um dos bonecos. Eu tô muito afim de jogar com o Lamarck. Perdi muito tempo aqui decidindo quem ia participar da porra do jogo pra não usar nenhum deles agora. Exato. Eu quero jogar com o Tesla. Mas isso aí, galera. Isso aí é game designer. A gente descarta. O que não funcionou, a gente joga fora. Joga fora. Não, joga fora. Acabou. Ideia morta. Não vai servir nunca pra nada essa porra. Nunca pra nada. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar amanhã dessa merda. Sou developer, eu falo que não é. É assim. É isso mesmo. Aí, viu? Ó, as pessoas que é developer. Era developer, falou que não serve. Tá? Mas aí, tá. É beat'em up? Beat'em up. É quase natural que seja, né? Mas vamos quebrar a expectativa? Então, pois é, estratégico? Bom, olha só, a Behold já subverteu aí, hein? Tem um de TBS aí do Thomas Quaid, pô. Tem um de TBS. Mas assim, é um jogo sobre física, né? Sobre ciência. Tem que ter mais ciência nessa porra do que... Tem que usar mais os recursos infinitos. Porra, podia ser um daqueles, como é que é? Daqueles jogos que é tipo Incredible Machines, não sei das contas, que é tipo, você começa a montar umas engranagens assim, tipo, isso. É um puzzle. Boa, difícil. Boa. Tem que ser o nome disso. Team, The Incredible Machine. Tem que ser meio Team mesmo. Essa porra aí mesmo. Fazendo puzzles de Incredible Machine aí, de física, você consegue resolver algum mistério que causa, sei lá, causa dano, descobre qual que é o inimigo. Ah, moleque, mas eu tô muito afim de também usar o poder do Newton pra falar ação e reação! Burr! Sim, mas você não joga God of War dando porrada e do nada tem um puzzle pra resolver? É, cara, você tem toda a razão. Você me derrubou todo o meu argumento, você ganhou. Ok. Aí, então, tem puzzle e tem... O beat'em up, porrada. Sessões de puzzle. Tá, e legal. E pode ser um beat'em up em 3D. É um hack and slash co-op. É um hack and slash co-op online na internet. Aí, pode ser um hack and slash co-op online na internet que você joga num cenário que obedece às leis da física, tipo o Big Planet. Tipo todos os jogos que a gente joga no momento. Não, e não, aí? Tipo Little Big Planet, entendeu? As coisas têm inércia, elas funcionam de uma determinada maneira. O jogo é mais physics-based. Não tem pulo duplo, sabe? Não tem. Quer dizer, tem que ter pulo duplo. Pode ter pulo duplo, podem ter explosões, mas... Dá pra provar que pulo duplo existe. Cara, eu tive uma ideia maneira. Diga. Lembra daquele jogo Lost Vikings? Lembro. Uhum. Era um Dá jogo pra você que baixar. Você foi. Jogava com três vikings e cada um tinha uma habilidade específica e você tinha que administrar as três habilidades pra passar das fases, passando os puzzles, etc. A gente poderia aplicar esse conceito pra esse jogo, sendo que cada um tem uma propriedade especial física mágica e que você tem que administrar eles pra poder dar porrada e passar dos puzzles. Física mágica é ótimo. Mágica. Gostei, você não, mas eu gostei. Não, legal. Então você tem uma com um exército, é meio Lemmings, meio Lost Vikings, meio... Mas tem que ser co-op. Então tem que jogar com seus amigos. Tem que ser co-op, pode ser. Então você joga com seus amigos. Gostei, legal. Mas aí como é que é? É arena? Ou é cada fase uma coisa? E aí? Cada fase é uma coisa. Ah, essa fase aqui é um mapa, tem que provar que não são aliens. Aí o chefe final é aquele maluco lá do Aliens. É o cara do History Channel. Cara, que foda. Vamos ver esse cara mesmo? Maluco do History Channel. É, maluco do History Channel, é um bom nome. Maluco do History Channel. É o Aliens Meme Guy. Pronto, enfim, é esse cara. Chefão final vai ser tipo quem? O cara que escreveu The Secrets, né? Não, Eduardo Cunha, cara. Pode ser. Eduardo Cunha, caralho. O chefe final pode ser, sabe quem? A casca de nós. Pode ser o Stephen Hawking, o chefe final. Não, mas o Stephen Hawking, ele aumentou. Ele é o Zorro, então, cara. Aí ele vira o chefe final. O boss mesmo. Cara, é ele. É tipo assim, vocês venceram todos na casca de nós. Agora o Stephen Hawking, no final, ele invoca o, sei lá, o stand de Jojo dele, que é o usar o aro da casca de nós. Ou o vilão pode ser o Einstein. E isso o Einstein tudo apareceu até agora, né? Porque o Einstein fez a bomba atômica e todo mundo se revoltou com ele, moleque. Não, pode ser melhor. Pode ser porque o Einstein quer roubar todas as patentes do que esses caras inventaram e quer se tornar o físico supremo. Não, tipo, ele trabalhava com escritório de patentes. Caralho, cara, isso aí é genial. Você tá falando de aprendizado tangencial. Até porque o Einstein, ele é dono de todas as frases da internet. Isso. Não, cara, mas se a gente quiser fazer alguma coisa com o escritório de patentes, gente babaca, não vai ser o Einstein, vai ser o cara que roubou as patentes do Tesla, fez a competição. O Graham. Fugiu o nome, caralho. Graham Bell? Não, muito mais famoso que isso. O cara da corrente direta. É o... corrente direta. É o que não é o Tesla, é o outro. Thomas Alva Edison. Porra! Edson Thomas. Thomas Edison. Edson Thomas. Quantos nomes caralho pra ele? Ele é o cara que quer pegar todas as patentes de tudo, porque ele é o guloso da patente. Se o vilão for o Thomas, o Tesla tem que passar a ser o protagonista. Com certeza, ele já é o vermelho. Tem que passar ele já é o azul, né? Então você passa ele pra vermelho. Tá, vai passar ele pra vermelho e o Lamarck vai ser o azul. Lamarck, cara, o que se passa com as cores, cara? São os tons daltônicos auditivos. Aí, a palhaçada do Lamarck foi só por causa da piada do homem absorvente, cara. Você pode trocar o tono, tem preciosismo. Uma piada bem merda, por sinal. Que, tipo, o cara fez uma piada e o outro entendeu outra piada. Tudo bem que o que entendeu a piada entendeu melhor do que quem fez. Desse pô, caso. A gente limou uma piada retardada do jogo, olha só. Isso, porra, mas... aí. Foi uma piada. Cara, pode virar um lore do Baixo de Soco, Lamarck. A gente pode usar isso no futuro com várias coisas. Tipo, Lamarck. É tipo, caralho, tua mulher tá lá marcando hoje, vai ser foda. Cara. Tá marcando. Caralho. Pariu. Cara, o Newton tinha algum rival, assim, na ciência? Sei lá, tipo, pode falar tinha. Que o Leibniz. Copérnico. O Hulk. Leibniz. Leibniz. Não, Leibniz era rival? Galileu. Cálculo, né? Galileu. Pode ser. Cara, sabe isso é irado também? Império Maligno da Ciência agora. Pode, porra, isso é irado. Caraca, o Império Maligno da Ciência. Porra, Daigo. São zumbis. É, parece que... Caralho, são zumbis. Tá, pode ser zumbis, tudo bem, eles subvertem. Não, os soldadinhos podem ser zumbis. A galera, chefe, tem que ser cientistas malignos, sacou? Não, mas se bem que zumbi a gente usou da última vez. É, porra, para de tudo é zumbi nessa vida também. É. Foda. Não, mas zumbi é tipo vampiro, cara. São vampiros, caralho. Foda-se. Nazistas. Vampiros nazistas. Nazista foi aleatório até demais. De volta. Mas aí, qual é o bando do mal? É o Edson, o Newton, sei lá, o Leibniz? Não, o Newton tá aqui, é o Newton, Galileu. O Einstein. Galileu. Não, o Galileu pode ter criado maligno depois que a igreja fez ele... Não, pô, se for maligno, pode botar o Ptolomeu, cara. O maluco do heliocentrismo. Ah, não, pô. Não, mas o Ptolomeu foi o cara que combateu o heliocentrismo. Porra, mas daqui a pouco a gente tá indo no Sócrates também. Aí é foda. Peraí, não precisa ter um império do mal completo. Pode ser o Edson, o Einstein e o Aliens, pode ser? O Galileu não, o Galileu. Não, teria que ser, tipo, o imperador principal e dois dragões. É, pode ser o Aliens com o Edson e o Einstein. Pode crer, tá bom. Que tal? O Aliens é um cara que tem nome, ele é tipo o Aliens, o imperador Aliens. Ele manda o golpe dele que é o Aliens. Acabou. Aliens, Einstein, ele fica, o Edson, Thomas Edison, ele faz assim com as mãos, aquela posição clássica, e ele fala Aliens. E aí sai uma rajada de morte. Aliens. É, e Aliens. E os filhos dele pode ser Aliens. O Galileu vai ficar pro 2, então. Cara, tipo o Kikorô, né? É, Kikorô. Kikorô. A gente tem um cenário que a gente ainda vai definir, que você tem o seu mobinha lá com os seus 5 cientistas, Sentai, Science Sentai, Cien Ranger, Cienger. Cienger, Fisicanger, Fisicanger. Por que foi? Não, porque a gente tá excluindo o Lamarck. Fisinger, aliás. Coitado do Lamarck. E ele tá excluindo, tá excluindo a Ada Lovelace também, mas enfim. Sciencenger. Ninguém mandou se meter com a galera errada. a gente pode colocar o Darwin como um dos vilões também, se quiser. E aí teria uma fase, cada fase teria um vilão específico de algum dos 5, sabe qual? Então, pode... O da Marie Curie pode ser o Mercúrio. O item, o Mercúrio, a coisa. Pode ser. Caralho, o Mercúrio se transforma, né? O Mercúrio sinistro, metal, parada. Mas aí, pode misturar essas paradas todas assim, porque no Power Rangers que a gente viu na Globo, tinha tudo dinossauro, menos o mamute e o dente de sábio, né? O mamute não participava. O mamute não rola de participar hoje, cara. Não vamos incluir ele, não. Mas enfim. Então, cada um dos 5 tem uma habilidade distinta que você tem que usar pra equilibrar, enfim, pra poder passar das coisas. E aí a gente tem que trabalhar pra ver se, por exemplo, tem uma fase que você pode passar tanto usando a Marie Curie ou quanto usando usando o Newton, que é o método força bruta. E aí você pode pensar também se cada um deles, né, não é um recurso esgotável. Porque, por exemplo, ah, o Newton é o tanque, ele resolve tudo na base da força. E aí a primeira fase, se você só usar o Newton, você passa. Você não precisa. Mas você gasta 5 Newton pra passar da fase. Você gasta um Tesla se você usar a inteligência, entendeu? Mas na próxima fase, você acabou o seu Newton. O Newton tá lá em jogo de invocação. Tem que subir a barreira. Tá em stand-by. Newton encheu teve que a barreira estudar. Dele de novo. Newton teve que estudar. Bom, teve que estudar. Porra, boa. Teve que ler o Grimório. Ficou lá carregando a energia dele, ficou lá lendo o livro de física. O Grimório. Beleza? Aí pode ter, sei lá, uma fase em que se você programar um algoritmo de alguma coisa, você passa e gasta uma ida Lovelace. Ou então você fica usando o Lamarck pra encostar em todas as coisas e virar um homem absorvente, sei lá, porque pô, e aí ele passa no método camaleão, alguma coisa assim, entendeu? O Lamarck tá muito foda. E o Tyson, ele pode ser tipo um power-up que você ganha depois. Que o Tyson, como o Tyson é um cara pós-contemporâneo, ele tem um conhecimento acumulado de todos esses caras. Porque, por exemplo, o Lamarck, quando ele existia, não tinha teoria de... Ou era concorrente ainda, não era ao mesmo tempo. Do seleção natural. E aí, quando existiu o Newton, ainda não tinha o cálculo diferencial todo inteiro. O deGrasse Tyson, ele chega com esse conhecimento todo acumulado, então ele é meio que um coringa, entendeu? Ele faz um pouquinho de cada coisa. Ele integra. Ele é o personagem que só libera depois de zerar o jogo. Pode ser depois de zerar o jogo. Legal. Então, dependendo da campanha do Thor, você libera ele mais cedo. Isso. Ele é mais roubado. Se você fizer uma side quest secreta do Carl Sagan, chamada The Cosmos Saga, você pode liberar o Neil deGrasse Tyson. Você pode liberar... Caralho, maluco. Ele é tipo Cloud, né? No Final Fantasy Tactics. Ele é não. Tipo Cloud Tactics, é. Ele é tipo Tommy. Ele é o Power Ranger verde. É, velho. Tá bom. Ele tem que começar como vilão, então, se ele for tipo Tommy. É verdade. Pô, ia ser maneiro, hein? Ia ser maneiro. Ele começa com o vilão. O Carl Sagan corrompido e o Neil deGrasse Tyson entra pro time pra libertar o mestre dele. Começa como vilão. Isso. Pode ser uma parada dessa. Mas aí, peraí, qual o plot inicial? Parece ser ruim. Qual o plot inicial? Como é que esses cinco cientistas estão juntos? Só uma coisa clássica. Você luta com ele 3 vezes ao longo do jogo. Na terceira vez você derrota, tira o mind control dele e ele vira do bem. Ele fica ajoelhadinho lá um tempinho, aí abre uma caixinha e não, caraca, a gente faz tipo Mega Man X3. Você joga com ele um pouquinho? É, que você... Pra te salvar? Vai dar meio que game over, aí ele aparece, salva e você joga com ele. Pode ter algumas fases assim, aí ele fica meio assim. E aí o New Game Mais ele entra e foda-se, fica? Pode ser. Gostei. E o Stephen Hawking, qual é o papel do Stephen Hawking? Ele é tipo o cara que... Você pode ter um voucher de Stephen Hawking? O Stephen Hawking é tipo uma moedinha que você fala, não sei resolver o puzzle, ele te explica como fazer. É o flip do Windows, cara. O Stephen Hawking é tipo o professor Xavier no jogo dos X-Men. Ele fica lá falando assim, e aí... Meus Physicanger avançaram para Genosha. Com autotune. Genosha? Ele é o narrador. Stephen Hawking é o narrador. Caraca, ele é o narrador. Narrador. Black. You are now playing Physicanger. Legal. E, cara, e fica maneiro porque quando ele se revela como vilão, vai ser do ponto de vista dele. Porque ele tá contando a história. Isso. Boa. E aí o tempo todo ele tava lá evocando tudo na casca de nós. E você vai sempre pensar, será que ele é vilão? Será que ele é vilão mesmo? Ou será que, tipo, a gente... Será que todos nós somos vilões? E vira a volta japonesa. O vilão é o único cara do bem. É. E aí o chefe final, né, que é a nós, vai ter uma mega versão, tipo um Lavos da vida, né, que foi uma carcaça. Eu pensei nisso agora. Sacou? É muito igual o Lavos. Vai ser a nós. E lá dentro você vai enfrentar o Stephen Hawking com aqueles dois fanelzinhos. O Stephen Hawking versão do céu do Dragon Ball. Legal. Mas aí a parada vai ser o quê? Vai ser, tipo, vai ser ação, a luta final, mas com um pouco de puzzle, ou vai ser puzzle com um pouco de ação, ou vai ser foda-se a ação, vai ser foda-se o puzzle. Até agora, pelo que a gente tá montando, como é um negócio co-op, a gente tem que estabelecer o seguinte, é um co-op que é... É só co-op, primeiro lugar? É só co-op? Porque se for só co-op, você abre caminho pra ser um negócio assim, é um jogo real-time, e aí fica um problema que é um negócio meio, sei lá, Titanfall, você não joga sozinho. Por outro lado, recursos infinitos, sempre vai ter gente pra jogar com você. Sim, exatamente. Todas as coisas, é um mundo ideal. É tipo, eu clico lá, só posso jogar online, só... aí eu clico, ó, procurar, montar galera. É tipo assim, considere situações ideais, igual na física. Exato. Caraca, ideais. Caraca! Em vez não tem de lag, você... não tem atrito, não tem porra nenhuma. Ei, que caraca! Beleza. Em vez de você clicar no botão, tipo, procurar bonecos, procurar player, você vai botar... Jogar! Aí já tem 5 pessoas com você, acabou. Não, o nome do botão é CNTP. CNTP, é bom. Caraca! Caraca! Okay. Aí tem que ter uma primeira fase. Tem que ter uma primeira fase estilo Mega Man X. Que é aquela coisa, aprenda a jogar o jogo, o Physic Engine. Exatamente. E aí, como é que a gente monta essa primeira fase? A primeira fase tem que ser alguma coisa que explore bem as leis da física. Então isso. Tem que ser uma cidade toda desmoronando. Cidade toda desmoronando, tá. Tem cinética, tem... Pô, mas ela está desmoronando, tá desmoronando num eixo do espaço-tempo que tá meio zoado. Com uma torre de energia louca. Ah, pra ter relatividade, pra ter... É, vai ter tudo, beleza. Gostei. A torre de Tóquio, beleza. A torre de Tóquio, gostei. Caraca, a torre de Tóquio, isso. Boa, boa. A torre aí de Tóquio tem... trovejante. Genial, torre de Tóquio e o topo da torre de Tóquio tem lá um... Como se fosse um Tesla Coil gigante, assim. É. De... Moleque, eu tô afim de fazer esse jogo. Normal, cara. Então, a gente tá lá... também não tem vontade de fazer o Garis versus Zumbis. É. Ah, tô com vontade até hoje. Então os Physic Engineers chegam, eles se reuniram lá, mas assim, cada um realmente veio de um tempo, veio de um período, e pra alguns deles, algumas coisas que estão acontecendo, eles não fazem ideia do porquê. E um pô, deles é interpretado pelo Jean Renault. Boa, vai ser o... Casual. O Lamarck vai ser o Jean Renault. O Lamarck é o Jean Renault. É. O Tesla vai ser o cara que faz ele no Grande Black, Truth, tá muito acertado lá que o Lamarck é o... Que é o, que é o, que é o, que é o David Bowie. É o David Bowie? É porra! É o David Bowie, o Jean Renault, perfeito. É, a Ada Lovelace vai ser a Scarlett Johansson, porque foda-se, o jogo é nosso. E a Marie Curie vai ser a Marie Curie. Eu ia falar Rebecca Hall, mas vai virar o... Vai ser aquela garota que fez o jogo lá. O jogo lá? É. A menininha? A menininha, deixa eu abrir aqui pra ver. É... Feita aquela porra, aquele jogo ali. A Kitty Pryde, porra! Isso! A Juno! A Juno! É Juno? Como é que você... Ellen Page. Ellen Page, isso. É uma Marie Curie novinha ainda. Porque a parada é tipo... Não sei se vocês conhecem, o Dago você conhece. O Vingadores Eternamente, que é um gibi que tem vários Vingadores de várias facetas distantes, diferentes do tempo, que eles se reúnem e tipo, agora vocês são uma equipe, os Vingadores. Aí é tipo, é o Capitão América, logo depois que ele matou um cara, que é o Capitão América depressivo. Matou o vice-presidente. Vespa, que acabou de apanhar do Homem Formiga. E aí tem o Homem-Formiga que nunca bateu na Vespa. Então, ah, esse... E tem o Jaqueta Amarela que acabou de bater na Vespa. Isso, dessas porras todas. Então, assim, isso são eles. Eles apareceram ali, evocados por Stephen Hawking. A gente não sabe o que ainda. Por e quê? Ele chamou eles. Ele, e o Stephen Hawking até fala: eu gostaria de ser capaz de fazer isso sozinho, mas minhas limitações não me permitem. Então eu conjuro vocês e aí vem os cinco, né, de distantes partes do tempo, do eixo. Caraca, eu preciso da inteligência de vocês porque meu corpo não permite. My body is not ready. Isso vai ser o lore do jogo, vai ser o meme. Ai, meu Deus. My body is not ready é o nome do episódio, moleque. E aí, quando ele termina de falar My body is not ready, dá um fade outzinho assim de leve, fica meio acinzentada a tela e aparece capítulo zero. Meu corpo não está pronto. E aí começa a tocar a musiquinha, aí fica... Caraca, eu tô muito imaginando, sei lá... Caralho, e ainda me liguei que tem um foreshadowing bizarro, né? Porque se ele for o vilão, ele pode estar querendo fazer um corpo pra ele, então... É isso aí, cara. Pontas se conectam. Caraca, a nós é tipo o núcleo do corpo. Completamente de acordo com a ciência, sacou? Sacou, é isso aí. A nós é tipo o corpo que ele tá querendo criar pra ele. É o núcleo do corpo. Isso, isso. E aí ele tá tentando usar essas mentes todas, essas mentes geniais ao longo do tempo que ele escolheu, pra tentar angariar os conhecimentos não registrados que cada um deles teve. Porque, por exemplo, o Tesla tem um monte de coisa que ele morreu e ninguém achou as coisas que ele fez, entendeu? Pode ter acontecido com o Marie Curie, não sei o quê. Seria legal ter o Fermat nessa porra, que é um matemático que provou um teorema foda, que ele disse que provou, mas ninguém nunca achou porque ele morreu antes de escrever. Ah, mas matemático não é ciência. É, matemático então. Não é ciência, matemática é ferramenta. Aí, beleza. Isso, então, é muita raiva de matemática, nem eu sou assim. Ele quer conseguir conquistar. Ele quer conseguir conquistar os conhecimentos não revelados de cada um desses caras e colocar isso no núcleo desse novo corpo dele. E até por isso que ele bota os caras pra enfrentar esse corpo, que é pro corpo absorver, pra nós absorver todas essas coisas dele, pra ele, enfim, então, despertar finalmente, que vai ser a forma final dele lá, né, dentro do o Lavos versão Cell, Perfect Cell, pra ele, então, conseguir se tornar o ser perfeito, o supremo. Pra ele ser o universo. Certo, a unicidade do universo. Com e aí... uma energia suficiente numa massa dispersa pro Big Bang caótico. O quase o Guindo. Vai ser a Supernova Bang, o nome. Caraca, aí, Supernova Big Bang. E aí, olha só, Supernova Cosmos Big Bang. Pra ter vários. Oi! Caraca, pra ser muito japonês. Aí o jogo vai virando muito Japão. Cara, não importa. Uai, qual é o problema? Tentáculos. Inclusive, o caráter design do jogo, não sei se você sabe, mas o Akira Toriyama. Aí, o que tem? quando você for enfrentar a versão carcaça da NOS, beleza, babá, você enfrenta. E aí, quando isso termina, aí o Stephen Hawking se revela. E aí, quando eles veem o Stephen Hawking lá dentro, fala, não, como assim, não sei o quê. Fala, não, agora eu finalmente posso lhes dizer que my body is ready. E aí, a versão não sei o quê, ele explica o plano maligno dele. Depois que ele explica tudo, ele fala, mas agora é tarde demais. E vocês, sei lá, vão virar pó, vão virar... Vocês vão conquistar finalmente a unicidade com o universo que eu vou lhes oferecer. Cara, aí o jogo meio que acaba, aí aparece epílogo. My body is ready. Isso. Aí você joga essa parte final contra um universo cósmico bizarro, baioneta boladão. E aí pode virar meio que um jogo assim, meio de tático RPG, um co-op. Usando todos os conhecimentos adquiridos ao longo do jogo, a fase mais comprida do jogo. Que é na galáxia. Na galáxia. No moleque, Super Mario Galaxy vai chorar perto desse jogo. E pode ser aquela parada, tipo, você entra num momento onde você tá lutando contra os bonequinhos lá, já que é um beat'em up, e aí você, ao longo, tipo, você, por exemplo, você vê uma wave de inimigos, e aí logo depois que termina a wave de inimigos, você tem um mini puzzle pra você resolver, você tem tempo. Isso. Caraca, você tem que usar os elementos pra combinar, lá. Isso aqui é um problema de cinética, vamos resolver. Bota aí você... E aí sabe o que acontece? Tinha uma ideia. É tipo assim, cada um vai ter um puzzle pra resolver. Exatamente. Um tá resolvendo o puzzle, os outros estão num survival mode que vai ficando cada minuto mais difícil de sobreviver. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa que tá na responsabilidade do puzzle demora pra resolver, mais boneco vem na wave. E mais skill o cara tem que ter pra matar todo mundo. E aí fica a dupla possibilidade de game over, né? Deu game over lá no... Ah, explodiu a bola eletromagnética, game over. Morreu alguém, game over. Alguém dos quatro lá, tudo bem, não tem problema. Porque o co-op, hoje em dia, o cara caiu, você fica lá apertando o triângulo igual um retardado em cima dele, ele revive, não tem problema. Isso aí... Não, mas isso é na batalha final, os cinco tem que chegar no final, senão não ganha. Ah, na batalha final tudo bem, mas assim, se terminar uma wave pra entrar na batalha final com os quatro que não estão resolvendo o puzzle, um caído no chão, aí game over. Mas se você conseguir reviver o cara a tempo, aí não game over. E ainda digo mais, se você fizer, você tem a opção de você fazer um desses puzzles na ordem que você quiser, e se você fizer na ordem certa, você desbloqueia o final secreto. Na verdade, a nós é a cabeça do Carl Sagan explodindo. Caralho! Pode ser também, hein? Pode ser também. Caraca! Caraca! Já estamos resolvidos, né, enquanto ao jogo nesse aspecto. E agora ficou mais interessante, porque você tá sempre alocando uma ou duas pessoas pra fazerem um puzzle, enquanto o resto tem que ficar lá tancando a wave de bonequinho. Isso, tem que ser cooperativo o tempo todo. Você não pode ficar tipo, last kill, meu ovo. É, multiplayer multiplayer assimétrico, né, que eles chamam. Multiplayer assimétrico. Cara, eu gosto de pessoas que vêm com termos, jargões do... Da indústria. Da indústria, é muito bom. E aí, entre uma fase e outra, sabe o que pode ter? Tipo, citações clássicas desses caras, sacou? Tipo, lá, uma frase do Carl Sagan, escolhe uma deles, assim, ele tem 200 mil. E aí bota lá uma frase do Carl Sagan que meio que se você interpretar bem aquela frase, você sabe do que vai ser a próxima fase, entendeu? Moleque. Sim, pra dar dica. É o password. É tipo password, gostei. Caralho, boa, moleque. Caralho. Se você colocar a citação certinha, é um password pra entrar naquela fase. Isso. Boa. Gostei. Tá boa. E agora vão ter fases. Ciência, brother. Vão ter fases secretas que você não acessa na linha principal do jogo, só quando você coloca uma citação do Carl Sagan. Que não apareceu no jogo. Isso. Ou então, quando você monta alguma experiência física específica, você pode abrir uma fase secreta. Você consegue abrir uma fase secreta. E olha só, vai ter um banco de dados de citações falsas do Einstein que estão circulando pela internet. Sim. E cada vez que você botar alguma falsa, você vai parar numa fase secreta, escrota, que não dá pra sobreviver. Um survival mode até dar game over e você voltar pra tela. É tipo, que só pra te ensinar, não cita essas bostas, seu filho da puta. Tem uma frase do Sagan, e ela é password, já pro chefe secreto, que é tipo uma versão overpowered do Hawkins, que é aquela frase dele que é extinção é a regra, sobrevivência é a exceção. E aí você já vai tipo pro último negócio, cara. Caraca, pica. Tá ficando pica, hein? Porra. Peraí, mas você vai direto pro último negócio sem upar nem nada? Sem upar nem nada, é o hard mode, cara. Mas o jogo tem level? O jogo não tem level, mas você vai esquilando aos poucos, né? É tipo isso. Você vai descobrindo o que os caras fazem. Os bonecos, desde o começo fazem tudo. Sim. Mas aos poucos é que você vai descobrindo o que dá pra eles fazerem. Tipo, interagindo com, tem um bloco aqui. Se eu mandar o Newton aplicar uma força aqui, esse bloco vai voar lá, e aí vai ter um máximo de aceleração e não sei o que, e zaz, e foda-se. Se você for uma pessoa que não entende muito de física e foi direto pra última fase, você não vai conseguir aplicar o número de newtons suficiente pra conseguir manter a inércia da força e aceleração pra poder dar o golpe bolado, entendeu? E aí tem o seguinte também, cada fase tem uns itens, e você vai aprendendo a usar esses itens, tipo bloco de pedra, areia, bababá, não sei o que, que você não vai aprender se você for pra última fase direto. Aparece lá, sei lá, um algoritmo de quick sort. Aí você faz o que com a Idol Place? Chora? Vai lá, porra, não sei, não joga tutorial dessa fase. Eu choro, eu desligo o jogo. Eu acho. Desligo o jogo, vou jogar Mario, né, cara? Vou jogar Mario. Mas é, parada aí. Porra, que jogo lindo, cara. Eu acho que é o melhor jogo que eu já vi na minha vida. Porra. Eu vou sonhar com ele hoje. Eu tô olhando pra todos esses meus jogos de PlayStation 3 e tô falando, quanta merda. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu tô com muita vontade de fazer agora? Jogar fora todos os meus videogames, sair porta fora em busca do recurso infinito. Que é tipo a pedra filosofal dos jogos de diversão. E fazer esse jogo. Que é o Saiyan Sentai Fisikenja. Qual vai ser o tema de abertura? O tema de abertura tem que ser uma música de Sentai. Hironobu Kageyama cantando, lógico. Kageyama cantando Fisikenja. Por questões de brodagem, quem vai cantar a abertura vai ser o Rodrigo Rossi. Ah, duvido. Por questões de brodagem, não. Por questões de merecimento. O cara manda bem. Não, não. Valendo topa, que ele não... Não? É porque ele é o mestre do migué. Ele é o mestre do migué. É tipo, bora... Miguelito. Bora, vou mandar pra vocês já. Eu só rapidinho vou sumir. Peraí, tchau. Aí só... Caralho. E aquela parada? É aquela parada que a gente vai fazer? Não vai mais fazer? Aí de repente ele surge das cinzas e fala, porra, a gente não fez a parada. Pra que plataforma a gente vai fazer esse jogo? Eu acho que todas. Todas, porque tem infinito recurso. Vendendo Steam e o cacete. Eu acho que tem que ter todas. E eu acho que tem que ter DLCs também. Não vai ter pra iOS. Não. Digo mais, beleza, não pode ter pra iOS. Eu vou usar meu poder de ban pro Windows Phone, cara. Não, o Windows Phone é pra ter que deixar de existir. Também não vai ter Windows Phone, tá bom. Caraca, meu poder de ban, gostei. Cada um tem um poder de ban aí. Cada um tem um poder de ban. É. Que mais que tem que considerar? DLC, vai ter DLC? Vai ter DLC. Eu acho que DLC nesse jogo, você tem que fazer. DLC do Galileu. Do Galileu, por exemplo. Aí você joga a fase da. É a fase do sol. Tem que ter DLC, porque. E tem que bater na igreja. O recurso é infinito, mas a ganância não. Ganância nunca. A ganância é infinita. A ganância também. Os recursos são infinitos e a ganância é um grande recurso da vida humana. Você conseguir manter os recursos infinitos, você tem que ter a ganância infinita. Isso, é. Caralho, maluco, é isso aí. E aí conforme a comunidade fosse unindo nesse jogo pra tornar ele cada vez mais foda, o Fisikenja, a gente vai fazendo várias fases com outros grandes personagens também. Aí vai ter o Galileu, vai ter... gerações de Fisikenja. Galileu é esse porrada na... Igual o Super Sentai, aí o próximo vai ter o... É, o Fisikenja Generations. Fisikenja Generations. Usando mecânicas daquele Record of Agarest War. Casamentos. Que bonequinha pelada. É. Cara, eu fiquei com uma vergonha de jogar esse jogo uma vez que minha mãe tava aqui em casa. Aí eu botei o jogo, quando eu vi a abertura, eu tirei o Blu-ray. Não, guardei. Fala isso não, cara. Eu tava jogando The Witcher 3 e, tipo, The Witcher 3 é tipo Suddenly Sex, cara. Você tá jogando uma missão normal, acabou de... Você matou uma bruxa velha da água do nada, a mulher. Ah, eu quero dar pra você. Tipo, caralho, o quê? Sim, sim, sim, sim. Vou te dar. Entendi. Cara, é tipo assim, você tá assistindo Game of Thrones com seus pais, é aquela coisa constrangedora quando tem o sexo. Só que quando você tá jogando um joguinho, que é como seus pais vão encarar, jogando um joguinho e tá rolando uma putaria no joguinho, você é o master pervertido ever, assim. Todo jogo que você joga tem isso. Você é pedófilo. É tipo isso. Todas as coisas que tem, você caça putaria no troço, agora. Seus pais é tipo, não, tem... Aí depois vai ter uma reunião de família, aí chega sua mãe e fala assim, não, porque... Meu filho faz sexo no videogame, né? Esse loser. Ai, caralho. Quem mais pode ser DLC? Kepler. Kepler é um DLC maneiro pra ter uns... Seguindo a nossa regra, cada DLC tem que ter um herói e um vilão. O herói pode ser o Galileu e o vilão pode ser o Kepler. Cara, a luta contra o Kepler vai ser foda. Ele tá assim no espaço, com mãos estilo Come At Me Bro, girando dois planetas e vai arremessando. Porque ele é o cara do... Aquela parada lá dos planetas lá, da equação lá da... Ele é aquele cara dos planetas lá, ó. É, essa parada jogando planeta vai estar tocando o quê? Crowning Song of Awesome do Gurren Lagann, né? Então, foda. Galileu, o nome do DLC vai ser Galileu vs Kepler. Aí vai ter que ter um segundo verso também. Tem que ter pelo menos três DLC. Pô, cara, título. Então, títulos, o segundo título, DLC você faz tá muito, tipo. Tá muito pequeno esse título. O título japonês tem que ser maior. É verdade. Vai, subtítulo gigante. Tem que ser Galileu vs Kepler, a invenção grande batalha. O grande embate solar galáctico da supremacia científica. Isso. Faltou uma palavra em inglês no meio, só. Tá, Científico. Fainaru. The Final. Vai ter um tio. Não, não vai ser trato. Esse tio, The Final, em letras maiúsculas. Agora tem que ter... que mais? Me ajuda aqui. Não, DLC faltou um, hein? Faltou um DLC. Não, não, não. DLC? Tem que... é, vamos DLC fazer dois DLC. Faltou um fazer, tipo... qual é o melhor modelo atômico? Rutherford versus Bohr. Né? Caralho! Caralho! Bohr versus Rutherford! Arcade Edition. Dentro de um... aí, aí. De pastas. Pô, essa parada aí do Bohr e do Rutherford, pode rolar uma parada meio... aquele jogo de estratégia que tinha no PSP e no PS2, eram demônios Diabo. E era tudo fofinho. Digital Devil Saga? Que, não. Desgaia? Desgaia. É, que você entrava no mundo do item. Sim, Desgaia. É, tá ligado? É, aí você vai entrar no mundo do pudim de passa. É, tipo Quatro, isso. Né? Esse DLC do Rutherford e do Bohr, você pode entrar no... ele adiciona a mecânica de você poder entrar nos seus itens e ele faz fases procedurais de acordo com os status que o item dá pro teu personagem. Porra, pode crer, hein? Ai, que delícia, cara! Ah, vou jogar Bloodborne fora, não quero mais. Bohr versus Rutherford! Tem que ter uma olhada pra Suna, mostra, cara. Mostra que a ciência é divertida, criança. Cara, a gente vai fazer tanto dinheiro com esse DLC que vai ter parte 1, parte 2. Cara, e assim, e vai ter o, e depois vai ter o Physic Angel Kids com Beakman. O vilão tem que ser o Bill Nye, tá ligado? Aquele sim, cara chato. Bill Nye. Vai ser aquele cara do Manual do Mundo, sabe qual é? Que tá fazendo mais sucesso aí no YouTube. Sim, cara. Que é o Pikmin brasileiro. O Pikmin brasileiro? Chatão não, o cara é maneiro. Você quer ver? Cara, boa, porra. Ou então pode ser, sei lá, a versão de biologia com o professor Jubilu do Facebook. Caralho, tá, daqui a pouco tem até o Pasquale aí. Vai ter o Pasquale, pô. Vai ter o Daniel Azulay, moleque. É Azulay, é nada. Que é esse, porra? Daniel Azulay é irado. É, um cientista brasileiro. Tem algum cientista brasileiro? Cientista brasileiro foda? Tipo, fora o cara que inventou a Bina. Porra, Ilapso, Guilherazos, Paraguaia. The Masters. Pode ter umas paradas assim pra meio que umas versões genéricas de você contar pequenas histórias. Tipo, sei lá, o DLC Oswaldo Cruz. Porra. Ou então, tipo, Revolta da Vacina. Uma parada dessa. Carlos Chagas. Essas paradas assim. Cara, a gente tá funcionando, mas não tem nenhum cientista brasileiro maneiro. É isso que não tem, cara. O Santos Dumont, foda-se que seja. Santos Dumont é cientista? Não tinha um padre... é aeronáutica, né? Do rádio. Padre do... ah, sim! Tem o padre da frequência de rádio, é verdade. Ah, tem o padre dos balões também. É. Esse é pra provar que a ciência perfeito. Pode te fuder quando você não respeita. Perfeito, perfeito. Esse é o mais BR de todos, moleque. Peraí. Corta essa parte, mas... nossa, porra. Acaba. Merda. Acabou. DLC vai ser tipo Santos Dumont contra os irmãos Wright, né? Cara, porra! Batalha aeronáutica. Você merece um jogo à parte de combate aéreo. Não, esse é o DLC. DLC. Não, mas olha só, isso pode criar uma cultura da nossa empresa, da Baixa Frente Foda-se Soft, de fazer jogos meio que movidos à ciência. Ou então, a cultura de fazer DLCs com preço de jogo normal e chamar de jogo normal. A Capcom já faz isso. Bem, eu não lembro o que a gente fez pra terminar o último episódio de jogo, mas tipo, dá uma nota pro nosso jogo, Guilatos. 10. O nosso jogo tirou nota nota NKB fatorial elevado ao infinito. Nota E igual a MC ao quadrado, moleque. E igual a MC ao quadrado fatorial elevado ao infinito. É isso aí. Então, quimérico. Foi Hiako. Hiako. Número 100, Hiako Chique. Hiako, aproveite a oportunidade aqui no final do episódio de Baixo Frente Soco para fazer o seu supremo jabá. Então, galera, prestem atenção aí que em breve postarei, inclusive, no grupo de Baixo Frente Soco. Está encaminhada, provavelmente, se Deus quiser, uma campanha do Kickstarter para o Satellite Rush, que é o jogo da Chimera Labs que a gente está desenvolvendo. Olha, eu sou só, um dos desenvolvedores da equipe. Acesse a nossa página no Facebook. E se vocês estiverem muito curiosos, a gente tem um devblog, www.chimericlabs.devblog. Tá, o link tá no post ou não, mas... o link tá no post, sim. Deixa eu perguntar uma coisa, Riaco. Tem para o Windows Phone? Tem para o Windows Phone, a primeira pergunta. A segunda pergunta é... tinha um demo que eu joguei uma vez, eu gostei muito, mas ele não existe mais, o demo, é isso? Existe, inclusive... É pra fazer hype? Se vocês quiserem fazer o jogar a demo, só não pedir, eu passo pra vocês. Ah, eu quero. Eu acho que deve ter sido por isso que eu joguei então. Deve ter me mandado e eu, tipo. Bom, enfim. E um jogo que foi luz verdeado pela comunidade do Steam, perfeito? Sim. E que delícia, cara. Parabéns. É só Estamos isso. Estamos a caminho dos recursos infinitos. Estamos a caminho do vapor! Caraca, luz verde pros recursos infinitos. Lindo, lindo, lindo. E é isso aí, killerados. Se as pessoas quiserem mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias, qual o endereço de e-mail que elas podem utilizar? Eu gosto de jogos, @baixofreitosoco.com. Exatamente. Se ela quiser falar putarias com a gente no nosso grupo do Facebook, Daigo, aonde elas falam? Facebook.com/grupos/baixofreitosoco. Exatamente. Assim. E tem que passar pelo crivo dos moderadores. Pelo tem eu aí. Telo da justiça. E a diversão não para por aí. Se as pessoas quiserem frequentar outras formas não tão legais de interação com o Baixo Frente Soco, Lápis, onde eles podem ir? Não, acabou, só tem essa, cara. Falou tudo. O Skype acabou, né, cara? Acabou. Não, que Skype? Twitter. Acabou o Facebook, não tem mais isso não, mano. Você vai, sei lá, vai no Baixo Frente Pizza. Tem o site, né? Vai no... Quando tiver o Baixo Frente Pizza, né? É, vai no baixofrenteseu.com e vai no... me lembra, tem um site. Boa. É site? Você vá nos nossos eventos, vá no Baixo Frente Pizza. Queria dar um abraço aí pra essa galera nos últimos 6 meses que eu encontrei pela rua aí. Twitch.tv/baixofrentesoco, vira e mexe. Caraca, o Twitch é muito mais supremo que o Facebook. Porra, que eu foda-se o Facebook, cara. Twitch é a união da fé e da esperança. Eu não sei quando esse episódio vai ser lançado, mas em breve nós estaremos aí no nosso Twitch fazendo altas sacanagens ou não. Então foda-se. Será que finalmente alguém vai jogar Super-Homem 64? Ó, lembra? Eu falei, já tem o sofá, já tô com televisão. Daqui a pouco vem o computador aqui de volta e pães, entendeu? É, tudo desculpinha, cara. Tem uma casa aqui no sofá, você tem a chave. Então faz o seguinte. Tô falando aqui ao vivo. Ao vivo pra hora que a pessoa estiver ouvindo. Eu vou levar o meu Nintendo 64, meu controle e minhas fitas aí pra tua casa. Eu vou deixar aí já engatilhado. Tá, e aí, mas a saída de vídeo do 64 dá na parada de gravação do lado? Dá, é RCA. A gente pensa, a gente vai ajeita aí, chama o engenheiro eletrônico. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu, tipo, cara, joga, os engenheiros eletrônicos? Joga no emulador mesmo e foda-se. Qualquer coisa a gente bota o videogame ali, liga ele e joga no emulador. Isso é pra trás, se eu não tiver o cartucho original. O problema é que outro dia eu tentei jogar o Superman no emulador de 64, ficou uma merda. O jogo é uma merda, cara. O jogo, ele é ruim, cara. Mulher, vocês não estão entendendo. Mas beleza. É isso aí, galera. Então é tudo isso que a gente falou e muito mais. Um abraço e até semana que vem. Até o próximo programa. Até 2016. Até, sei lá, o 18º aniversário do Júnior. Até. não sei, até o da. Caraca! Caraca! Não sei, cara, nunca se sabe. Aqui é o Baixo Frente Soco e até a próxima. O poder da amizade. Uma vez mais tem que brilhar. Às sextas-feiras de... Não, peraí, de novo. Baixo. Não. Puta que pariu. Faz nas coxas. Eu gosto de jogos e não estou conseguindo pegar o ritmo desta última... deste último verso. Eu gosto de jogos e de diversão. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se. Foda-se.